Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora também através da internet, entrando para o mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E também vem mostrar para nós as leis morais e também a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão nesse planeta. Hoje nós estaremos aqui sem a presença do Rodrigo Costa e também do Jorge Reis, que estão lá em Pedro Leopoldo, na cidade de Chico Xavier. Inclusive já postaram uma série de fotos lá aí, posando ao lado do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E nós estamos aqui contando com a presença do Milton Baruel. Bom dia, Milton Baruel. Bom dia, meu caro amigo Rui. Bom dia, produção. Bom dia, Éder. Bom dia, caros ouvintes. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder chegar à casa de vocês. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, né? A WS Festa e Embalagens, Maquin, Venda de Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas Espiritualistas de Autoajuda e CDs da Livraria é na Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecemos também o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho e Fraternidade Paulo de Tarso e a Anne. Também agradecemos o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Nós colocamos à disposição o nosso telefone da rádio para que os ouvintes possam fazer contato conosco através do 3941-9750, 3942-9750. Hoje nós teremos o sorteio de dois livros espíritas, dois almoços lá na obra social Célio Lemos, é para um casal, e o Éder também vai falar mais oportunamente da disponibilidade de uma bolsa de estudo. Bom dia mais uma vez, meu amigo Rui. Bom dia. Nós também contamos com a presença do Serginho, que está aqui na parte técnica, só que ele está lá ultimando todos os nossos aparelhagens para podermos transmitir com muita tranquilidade o nosso programa através da televisão e através do rádio. Milton, a nossa prece de hoje é com a nossa irmã lá do Anjo Ismael, Anaísa. A você que nos ouve, muito bom dia. Venha conosco participar desse banquete, onde as iguarias foram preparadas com doses equilibradas de muito amor e carinho, objetivando satisfazer nossas necessidades da alma. Para adentrar, como recomendava Jesus, é preciso estar vestido a caráter, sem luxo e sim com boa vontade e desprendimento. Portanto, nos preparemos. Certa feita, em uma de suas visitas à família de Lázaro, Jesus encontra Marta, irmã daquele a quem em breve ressuscitaria, inquieta e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria, a outra irmã, sedenta e faminta de sorver seus ensinamentos. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. É preciso nos desliguemos dessa síndrome de Marta, que avassala multidões. Nossa preocupação exagerada com a subsistência, com a compra do automóvel, da construção da casa, com o futuro da família, com a limpeza do lar, com o futuro dos negócios, situações essas que só nos preocupam, causando-nos desgastes, tornando-nos estressados, neuróticos, inquietos, irritados, abrindo brechas para desajustes físicos e psíquicos. No entanto, afirma Jesus, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual a melhor parte da vida? Qual a finalidade da jornada humana? O Espiritismo nos revela que estamos como num educandário, como alunos convocados ao aprendizado das leis divinas. Isso envolve o aprimoramento espiritual, a aquisição de virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades auxiliadoras. Portanto, escolher a melhor parte significa orientar nossas ações na direção desses objetivos. Seremos alunos aplicados e diligentes, desapegando-nos dos interesses mundanos, conscientizando-nos de nossos deveres diante de Deus e do próximo, abrindo espaço em nosso cérebro para os valores espirituais e em nosso coração para as virtudes cristãs. Enfim, adquirindo bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável a nos garantir bem-estar onde estivermos, na terra ou no além. Menos para Marta, mais para Maria. Bom apetite, caro ouvinte. Jesus nos ilumina. Nós pedimos desculpas porque não conseguimos colocar a prece da Nailza, mas a prece que nós ouvimos aqui é do Mauro Biazetto, lá do Anjo Ismael, nosso grande companheiro de doutrina, nosso trabalhador, nosso grande amigo. Então, vamos iniciando o nosso programa de hoje com o nosso querido irmão Éder Assunção, que é lá do Recanto da Fé, lá da rua Pedro Daniel, lá do Jardim São Vicente, que faz um trabalho maravilhoso naquela região. Bom dia, Éder Assunção. Muito bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui. Hoje, mais ainda, né? Tendo a oportunidade de falar desse assunto bacana, de manipulação de energia, exercício da mediunidade. Queria começar mandando um abraço para minha família que está lá ouvindo, minha esposa Lívia, minha filha Maria Rita, e hoje especialmente mandar um abraço a todos os ouvintes desencarnados também. Hoje minha mãe Ivani estaria completando 70 anos de idade. Ai, puxa. Né? Então, muito significativo estar aqui hoje. Ah, então, um grande abraço para Ivani, aonde quer que ela esteja. Exatamente. Né? Eu conheci a Ivani quando o Éder era pequenininho. Sim. Né? Ia, ela na barriga ainda. Né? Então, quanto tempo, né, Milton? Conheceu o Éder na barriga da mãe dele. Mas que bacana. E a Ivani era uma pessoa maravilhosa. Sim, né? Um exemplo. É, um exemplo. Está aqui o esposo também, está aqui com a gente. E isso é para mostrar que ela também está sempre presente nas suas orações, no coração, pensamentos. Né? Bem, Éder, o nosso assunto de hoje, que você propôs, é o tema manipulação de energia e o exercício da mediunidade. Então, vamos por parte, né? Vamos ver aqui o que que é manipulação de energia. Vamos entender manipulação de energia primeiro. E para isso, a gente volta ao nosso raciocínio, inclusive de embasamento científico, né? Hoje em dia, a gente sabe que a comprovação da física quântica em relação ao como a gente tem a capacidade de manipular os átomos e etc., isso é muito natural hoje em dia, já muito comprovado. Manipulação de energia já não é mais um assunto místico, e sim científico, né? Então a ideia é a gente lembrar que manipulação de energia a gente faz o tempo todo. A gente faz desde o momento em que a gente acorda, inclusive quando a gente dorme também, a gente manipula energia, mas principalmente quando a gente está acordado, atento e com a intenção de algo, aquilo já é manipulação de energia. Então, independente da minha profissão, do meu cotidiano, eu estou sempre manipulando energia em prol de alguma coisa. Eu posso transformar isso numa ação mais consciente, mas mesmo de maneira inconsciente eu também o faço. quando eu manipulo energia dessa forma, de maneira natural, que é natural do ser humano manipular energia, é natural que a gente manipule energia, é o que eu costumo dizer, numa equivalência de um para um. É como se um átomo meu manipulasse um átomo de energia. Isso é natural, mas requer um esforço, requer uma intenção, né? Mesmo que eu faça de maneira inconsciente, é sempre a equivalência de um para um. Então é um átomo meu manipulando um átomo de energia. Quando eu estou consciente, tenho a intenção disso, essa equivalência se mantém. Porque a gente está no mundo concreto e não concreto também. Mas mesmo quando eu manipulo energias do mundo não concreto, como energias do mundo mental, por exemplo, essa equivalência continua. É o que eu estou fazendo agora. Para poder falar, eu estou articulando meu pensamento, eu estou indo buscar meus raciocínios, minhas informações. Isso é manipulação de energia do campo mental, né? Como terapeuta, como musicoterapeuta, minha profissão no dia a dia, eu manipulo energia do campo psíquico. Eu preciso ajudar o meu cliente a melhorar a sua postura mental, emocional, etc. Então, para isso, eu tenho que adentrar ao campo psíquico do meu cliente para eu poder entendê-lo e entender como ele mesmo reharmoniza o seu campo psíquico. Isso tudo é manipulação de energia, né? Então, mas quando nós trabalhamos num trabalho intelectual, que a gente fica cansado, isso é porque nós despendemos muitas energias? Perfeito. A verdade é assim, quanto mais a gente tem consciência da manipulação de energia, a probabilidade é que a gente fique menos cansado. Ah. Porque a gente consegue focar a manipulação de energia no que a gente está fazendo naquele momento, tirar a atenção ou usar algum tipo de técnica para não haver desperdício nos outros campos de energia. E dessa forma eu consigo, então, me cercar desse processo, né? Mas é natural a gente, por exemplo, quando sai de uma prova muito grande, de um concurso, de um vestibular, a gente fala, saiu com a cabeça inchada, a gente sente literalmente a cabeça grande. Sim. Isso é porque o nosso campo mental ficou muito aberto e foi muito requisitado, enquanto os outros campos, né, o campo supramental, o campo búdico, etc., eles ficaram menores. O campo búdico? Isso, que também chamado pela ciência de campo supramental. Né? Campo búdico seria um linguajar mais místico, né? Hoje em dia a ciência chama de campo supramental. Supramental. E dentro desse campo a gente tem todas as nossas relações arquetípicas, os moldes biológicos, tudo isso tá colocado nesse campo supramental, que depois é passado ao campo mental, né, onde está o nosso campo psíquico, nosso pensamento, nossas emoções, etc. Disso é passado ao campo vital, que é o grande tradutor dessas energias mais sublimes ao campo físico, que a gente chama de campo local. Então, eu só gostaria de entender. Você fala em campo mental e depois vai para o campo físico. O que acontece? Então, eu penso e vou executar. Perfeito. Então, a executar, aí eu mando através da minha mente uma informação para o corpo físico para fazer... Para executar essa tarefa. Perfeito. Para a gente que é do meio espírita, espiritualista, Sim. É mais fácil pensar assim, porque a gente já tem essa familiaridade. Mas tudo acontece primeiro no campo não físico, para depois vir ao campo físico. É essa a perspectiva. Não é o meu cérebro que manda um pensamento e o meu campo energético responde. É o meu campo energético que capta, faz esse pensamento e o meu campo físico que responde. Não, é que eu só tenho que esclarecer, viu, Éder, que 70% a 80% dos nossos ouvintes não são espírita. Então, Sim. por isso que eu estou procurando Claro. Traduzir para uma linguagem mais leiga, né? Claro. Para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Eu acredito que está entendível, está claro para as pessoas que estão nos ouvindo, mesmo que não seja espírita. Milton, o que é que você diz? Bem, esse é um assunto bem complexo, né, Rui? Complexo. Até para nós da Espírito. Doutrina, né? Não é um assunto assim corriqueiro. A gente entende isso, né? Nós sabemos que o tempo inteiro, praticamente o tempo todo, nós estamos manipulando energias. Mas, assim, nesse aspecto técnico, muito bacana essa explicação do Éder, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais... dentro do assunto, assim, de uma parte até mais técnica, né? Muito legal. Porque o Hélio também, ele estuda muito a física quântica. Perfeito. E tem a física quântica age, né, age nesse momento, vamos dizer, na manipulação da energia, a física quântica está atuando? Plenamente nesse assunto. Esse é o grande assunto da física quântica. O quanto ela nos potencializa, assim, em termos de embasamento intelectual e prático, né? O quanto comprova cientificamente a manipulação de energia do homem. E o quanto a gente está mais num campo... o quanto o campo energético que a gente está inserido é muito maior, inclusive, do que o campo físico. Só que isso, em linguajar científica, é chamado de campo não local, que seria o campo energético, e o campo local seria o campo físico. Esse seria o linguajar técnico da física quântica, né? Então, ela fala que a gente não está inserido em três dimensões, como a gente pensa, né? Porque seria a dimensão... Não está na terceira dimensão. Para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. A gente está acostumado com essas, né? A gente vai no cinema 3D, né? Para assistir um filme legal e tal. A quarta dimensão, ela já é parcialmente conhecida porque o Einstein sugeriu o tempo como sendo a quarta dimensão. O tempo. O tempo. O tempo não é linear, como a gente entende. Ele é uma dimensão. Por isso a gente consegue, às vezes, viajar no tempo estando nesse lugar, né? Eu lembro de, agora que eu percebo, eu tô lá mentalmente, né? Ou então, de repente, eu tenho um sonho e falo, nossa, parece que eu já sonhei com isso, parece que eu fui para o futuro, né? Esse tipo de coisa. É porque o tempo é uma dimensão. Só que a física quântica coloca hoje para a gente que a gente está inserido em 11 dimensões. 11 dimensões. Não em 3, né? E o que é muito interessante pensar, porque se a gente se remeter às tradições orientais antigas, como os Vedas, por exemplo, de 16 mil anos atrás, a gente vai pegar... As três dimensões físicas que a gente conhece, mas o tempo são 4. Para 11, faltam 7, que são justamente todas as tradições antigas orientais ou que lidam com energia ou espiritualidade, vão falar de 7 campos espirituais, 7 campos de energia, 7 céus, 7 dimensões, né? E por que que os 7 são um número meio... muito importante para a espiritualidade, para o espiritualismo. Perfeito. Essa coisa do número 7, ele está muito interligado a essa quantidade de dimensões não locais, ou seja, energéticas, ao qual a gente, enquanto está aqui encarnado, tem percepção parcial, né? Algum deles a gente consegue até ter uma percepção mais clara se a gente treinar, como o primeiro campo, que é o campo vital. Né? Mas esse número 7 está muito ligado a essas dimensões energéticas, espirituais ou não locais, cientificamente, como a gente chama, né? Então, assim, sendo a última dimensão, a dimensão da própria divindade, que na física quântica é chamado de consciência universal, né? A física quântica conseguiu comprovar a existência de Deus na ciência, mas não da forma com que a gente pensa. Né? E como é que ela conseguiu comprovar a existência? Ela chegou no seguinte raciocínio, de que tudo contém consciência, toda partícula, por menor que ela seja, ela contém consciência antes de tudo. Sendo assim, essa consciência está interligada. Então, quando a gente fala Deus, lá no nosso campo supramental, o molde, o arquétipo de Deus que a gente tem é aquele senhor gigante, de barba comprida, de toga, com a bengala, sentado no trono universal, apontando para o universo, né? A ideia da física quântica não é essa, né? A ideia da física quântica é entender que cada partícula contém uma consciência porque ela tem vontade própria, né? E ela se organiza. Mesmo se ninguém estiver olhando, ela se organiza. Isso mostra que a partícula tem consciência. Se a menor partícula possível contém consciência, essa consciência vem subindo de nível e vem adquirindo caracteres de uma macroconsciência. E tudo no universo contém essa consciência e ela é auto-organizadora. Isso consiste o conceito de uma única consciência, chamada de consciência cósmica ou consciência universal, onde todos nós somos parte de uma única consciência existente, né? Que a gente, no meio dogmático, no meio místico, acaba chamando de Deus, divindade, o nome que quiser. E a mônada, né? Tem alguma coisa a ver com isso? A mônada? Então, ela tá inserida dentro desse mar de consciência. Mar de consciência. Porque é como se nós... o que é legal da física quântica é que ela vem com a ciência comprovar Deus de uma forma diferente, mas ela vem tirar de dentro da gente um conceito muito intenso de separatividade. a gente está aqui, a gente sabe que a gente é parte de Deus, mas a gente teima em não acreditar. A gente pensa que a gente é separado um dos outros, a gente pensa que a gente é separado das coisas. E não física... somos irmãos. Isso, não é nem questão de irmandade. A física quântica ela vai tão profundo nessa coisa que ela coloca que nós somos um único ser. A própria consciência universal, a própria divindade. Então é muito legal que ela coloca a divindade não só próximo da gente, ela coloca nós sendo uma como nós sermos uma parcela da própria divindade. O que nos traz uma responsabilidade de sermos divinos muito maior. Né? E não só perante a gente, mas perante qualquer outra coisa. Não é nem questão de ser. Qualquer outra coisa está interligado. A física quântica já comprovou para a gente que não há separatividade entre nós nesse momento. No mundo subatômico, nós somos uma única coisa, trocando energia o tempo todo. Contudo, não é só a gente que está aqui no estúdio, não. A gente com o ouvinte está trocando energia nesse momento, a gente com um chinês lá na China está trocando energia, não importa. Nós somos uma única troca de energia, uma única, um único ser vivente no universo, né? Que seria essa própria consciência cósmica. Só que essa consciência ela vai se dividindo em parcelas de consciência, né? Por exemplo, agora a minha parcela de consciência é o éder nesse momento, mas não quer dizer que isso seja... É você encarnado, você num corpo. Perfeito. Só que isso é uma parcela de consciência. É praticamente uma ilusão que eu seja o éder, porque o éder é separado do Rui, é separado do Milton, é separado do estúdio, assim que a gente acredita, acaba sentindo um pouco. Mas se eu parar para atentar não ao meu ego, porque o éder é o meu ego, se eu atentar ao meu eu, com letra maiúscula, eu vou lembrar que eu sou o próprio todo. Né? O ego e eu são diferentes? São diferentes. Né? O ego é quem traz a noção de separatividade ao mundo. Então, por isso que a gente fala, essa pessoa é muito egoísta. Só pensa nele. Ela está separada. Então o ego é quem traz a noção de separatividade. O eu é quem traz a noção de unidade, de integralidade. Né? É muito bacana, é muito bonito a gente saber essa diferença de eu e do ego, né? Isso. Só para lembrar de referência, às vezes o ouvinte está querendo estudar mais sobre o assunto, essa coisa da comprovação de Deus, né, na ciência foi feita pelo Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico indiano erradicado nos Estados Unidos. Ele fez isso no livro O Universo Autoconsciente. Recomendo quem quiser se aprofundar no assunto. E essa coisa do ego, do eu, separatividade, unidade, é legal estudar um filósofo chamado Ken Wilber. Ele tem muitos livros bons, assim, é uma leitura um pouco mais complicada, mais difícil de fazer, mas vale muito a pena. Tira a gente da caixinha, né? É muito bom para isso. É ele quem traz esse conceito de unidade, separatividade, transpessoalidade, né? Mas, Éder, então nós chegamos à conclusão que nós somos muito mais importantes do que nós pensamos. Exatamente. Isso é muito bom. E é legal que a gente assuma essa responsabilidade. Né? A gente fica muito preso à responsabilidade dos nossos erros, das nossas faltas passadas, de encarnações passadas, enquanto a gente tem um tesouro na mão de encarar que nós somos a própria divindade, assumir, vestir essa camisa 10 da seleção e sair jogando como camisa 10. Não se esconder atrás do marcador. Né? Falar, mas eu sou humano, eu erro. Muito pelo contrário, eu sou humano. Eu estou aqui como uma das maiores manifestações da divindade nesse planeta, se não a maior, a mais consciente, né? Então me cabe toda a atitude divina responsável por isso, perante todas as outras coisas, né? Mas é interessante, né, Hilton? O Helder, você comentou agora há pouco, né, que eu vou fazer um resumo do meu entendimento aqui. Perfeito. Que as partículas, né, vamos dizer, as menores partículas, elas se auto-organizam. Perfeito? Perfeito. Nós temos o nosso corpo físico, né? A nossa matéria, que são essas partículas aí que se auto-organizam. Sim. Qual a relação disso e da nossa inteligência, onde a gente manifesta, onde a gente pode aqui, né, como se diz a doutrina, através das nossas ações comandadas pela nossa inteligência, né, praticar aquilo que nos é dado pela divindade, né, o nosso livre-arbítrio. Né? Ou seja, em resumo, como influencia a inteligência nessa matéria? Vamos deixar, então, para depois dos nossos comerciais, Vitor? Pode ser. É, o Jorge ele fez uma pauta aqui que está dizendo aqui, o Éder canta, o Éder canta, o Éder canta. Só que o Éder não trouxe violão, não está em condições de cantar, e houve um problema com o acidente dele com a mão, né? Então, hoje o Éder não canta, ele só fala. É, hoje ele vai ter que, como eu disse, hoje, em vez de cantar, ele vai ter que encantar, né? Não, ele está encantando, né? É, muito bom. Então, vamos lá. Vamos para a nossa música de hoje, que nós temos aí o Fábio Júnior cantando A Gente Colhe o Que Planta. E... Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Éder Assunção, que é do Centro Espírita Recanto da Fé, lá da rua Pedro Daniel, do Jardim São Vicente. A rua Pedro Daniel é tão pequenininha que não tem jeito, tem quanto? Uns 100 metros essa rua? Ainda até menos. E o número lá da Pedro Daniel? 63. Interessante que eu estive na inauguração daquela... Sim. Faz quantos anos? Acho que foi em 1989 ou 1990. Né? Nós estivemos lá na inauguração. Mas temos já a pergunta para os nossos ouvintes, só que poderá só acessar através do telefone, porque nós estamos com problema, né, Milton? Isso. Infelizmente, nós estamos aqui com um problema técnico, né? E hoje, através do Face, não temos como interagir com o ouvinte. Então, seria pelo telefone 39419750, 39429750. E o site também não está funcionando? O site está com mais acesso, né, Rui? Ah. E as pessoas podem acessar, ver aí todo o trabalho maravilhoso que é feito pelo programa Vivência Espírita. Então, tá bom. Nós temos aqui a Maria Auxiliadora, lá da Vila Maria, com a sua filha Janaína e seu esposo, que estão nos ouvindo. E cumprimento a todos pelo programa. O Arlindo Teodoro, da Vila Cândida, cumprimenta a todos pelo programa. E também nós temos um sorteio aí de um almoço para um casal, né? E também dois livros espíritos que serão sorteados aqui no programa de hoje para os nossos ouvintes que interagirem. Nós temos aí as pessoas que estão acessando através do WhatsApp do Serginho, que é nosso grande companheiro aqui do programa. Então, a nossa pergunta de hoje: podemos ser divino no nosso dia a dia? Éder, o que, que significa ser divino? Que nós colocamos aqui, o que, que é ser divino para as pessoas que estão nos ouvindo? Diante dessa perspectiva da física quântica, ser divino significa estar em harmonia com a auto-organização do universo. Vamos traduzir isso aí para um linguajar popular, né? Significa o seguinte: eu estar fluindo de acordo com as energias que comandam a organização do universo. Ou seja, a gente sabe que só existe uma energia comandando o universo, e a gente traduz isso... Uma energia só? Uma única energia, que é a consciência. A consciência. Consciência universal. E a gente traduz isso através de uma palavra, através de um sentimento que a gente traduz, que é amor. Isso é a única coisa que realmente existe no universo. Como a gente dá nome amor para muita coisa, seria compaixão, né? O amor mais puro, mais sublime, né? Se a gente estiver de acordo com essa energia, nessa frequência, a gente está sempre em harmonia com o todo. Então, sempre que eu estiver com a intenção mais sublime de amor dentro de mim, eu estou sendo divino naquele momento. Então isso seria... Então, esse que você diz, tendo muito amor no momento, é aquilo que Jesus veio trazer para a gente. Exatamente. É que é natural... Está sendo usado outro tipo de linguajar hoje em dia, que é natural o avanço intelectual da humanidade. Então, Jesus falava como parábola para a gente, de uma forma, e hoje a gente usa a ciência. E mais para frente, isso vai ser retrógrado, e a gente vai usar outro linguajar, né? É natural. Hoje nós temos a internet, tem WhatsApp, perfeito, uma série de coisas para se comunicar, né? É. E Jesus não tinha nada daquilo, não tinha como se comunicava, né? Exatamente. Não, mas o Milton, já temos alguma participação através... Não temos ainda. Ainda estamos tentando aqui a conexão, né? A física quântica aqui, ela está se alinhando aqui. Ô Rui, só queria voltar então naquela pergunta Isso. que é feita antes do intervalo, né? Que o Helder falou da auto-organização, né? Então, esse processo existe, aí a gente está entendendo as menores partículas. E como que entra aquilo que a gente entende, né, como sendo um dos nossos dons, né, daquilo que Deus nos deu, que é a inteligência, que é a parte criativa. Como que essa parte dessa inteligência do espírito, ela interage com essa parte da matéria? Qual a função, né, já que a partir de quando você falou, ela se auto-organiza? Perfeito. Primeiro vamos lembrar o seguinte: quem auto-organiza é a consciência. Então, quem auto-organiza é sempre o macro. Não o micro. O micro só responde à organização do macro. Okay. E aí, foi muito legal você ter falado em inteligência e ter falado em criatividade. Porque inteligência, na verdade, ela é só um ramo parcial do ser humano, porque ela ela traz o nosso desenvolvimento mental, né? Essa parte do nosso desenvolvimento mental, ela é muito importante, mas ela é limitada. Isso está preso ao sistema de ciência que a gente tinha antigamente, chamado mecanicismo, né? Ciência newtoniana, cartesiana, onde a gente achava que o cérebro era o topo da cadeia do desenvolvimento universal. É natural que a gente tenha dado tanta importância à inteligência, mas é legal a gente saber que a criatividade, ela é muito maior que a inteligência. A criatividade consiste em eu captar a própria consciência divina em algum momento, porque é natural, já que eu sou ela própria, eu estou num mar de consciência divina, em algum momento eu consigo captá-la. E trazer essa informação para o campo local, para o campo físico. Quando isso acontece, eu sou criativo. Então, toda vez que a gente tem um insight criativo, na verdade, nós estamos trazendo uma ideia da própria consciência ao mundo físico. Passando pelo meu intelecto ou não, né? O próprio Einstein já colocou isso, né? Eu cheguei à teoria da relatividade, muitas vezes, sem saber as etapas do meu raciocínio lógico. Isso significa que, no meio desse processo, a gente tem insights, que é o que a gente chama de salto quântico, né? É quando a gente consegue acumular energia suficiente e pular a etapa de informação. Quando a gente consegue isso, a inteligência, ela fica um pouco para trás. O campo mental fica um pouco para trás. É muito mais o que eu capto do que o que eu consigo pensar, né? Então, assim, a inteligência é importante, ela é parte desse processo, mas quando eu capto algo além da inteligência, que é toda essa existência energética e da própria consciência, eu vou além. É esse o papel da física quântica hoje em dia. É mostrar que nós estamos dando um passo além da ciência convencional mecanicista, né? Onde o campo mental era o ápice. Não, agora eu entendo que o campo mental é um estágio onde eu consigo subir nele e olhar além. É interessante que tem aquele livro, O Segredo, que fala muito da física quântica. Perfeito. Então, ali tem é citado ali que os índios, a hora que viram aquelas caravelas chegando, o que eles pensaram, visualizaram, aquilo seria um espanto, seria uma coisa misteriosa. Como é que nós podemos definir isso daí para para uma pessoa que não conhece? Sim. Vamos dizer, os índios aqui no Brasil, por exemplo. Perfeito. Quando, aquele que estourou, deu um tiro. Caramuru, que deu um tiro. O que os índios poderiam pensar naquela época, naquele momento, naquela... Isso tem alguma explicação com a física quântica? Tem. Na verdade, a explicação que a física quântica dá é o seguinte. Quando os índios... olharam para o mar e as caravelas estavam chegando, a explicação que dá é que eles não viram as caravelas. Não viram? Isso é o mais interessante. Mas como assim não viram? Eles não tinham olhos? Tinham. Só que o cérebro deles não conseguiu processar uma informação que eles nunca tinham tido contato antes. Isso acontece com a gente o tempo todo. Eu só vou explicar um paralelo antes da gente voltar no índio. O nosso cérebro capta, por segundo, 400 bilhões de informações. Por segundo? Por segundo. O problema é o quanto a gente processa. A gente capta 400 bilhões de informações por segundo, mas a gente só processa 2 mil informações por segundo. Então é muito pouco. Quer dizer que esse é o nosso limite de processamento? Não. A gente se limita a processar o que a gente já conhece. Então, quando os índios olharam para o mar, eles viram só o mar, que era o que eles estavam acostumados. Mas como é que então houve contato entre português e índio, né? Acontece que o pajé é aquele sujeito que está acostumado a ver além do que ele conhece. Então ele estava olhando para o mar e ele percebeu formações de onda diferentes, que eram as caravelas chegando, só que ele estava vendo só a formação de onda. E ele ficou intrigado com aquilo e simplesmente se pôs a meditar sobre aquilo. Ele parou e ficou olhando sobre a formação de onda. Chegou um momento em que ele processou a informação que ele estava captando e olhou e viu as caravelas. Quando uma pessoa... Aí é a prova de que a gente está integrado, né? Quando um índio conseguiu captar isso, naturalmente, quando ele falou, pessoal, eu acho que eu estou vendo uma grande canoa, todo mundo olhou e conseguiu enxergar, porque ele já havia processado aquilo e nós estamos interligados energeticamente. Então não precisou todo mundo processar. Uma pessoa teve um salto quântico, teve um insight criativo, processou uma informação diferente e isso naturalmente já se transmitiu a todos. E na vida prática, que nem agora, por exemplo, tem coisas que a gente está vendo e não está enxergando, né? Com certeza, tem muita coisa que a gente está vendo, mas não está enxergando. ou que não estamos vendo, mas estamos enxergando. Como é que, né, você poderia dar um exemplo para a gente prático? Olha, o exemplo prático disso é o nosso campo vital. Nosso campo vital é um campo de energia que serve para manter o nosso corpo físico vivo e integrado com as energias do universo. Nesse campo vital, por exemplo, estão os meridianos chineses, que os chineses chamam de energia Qi. Os indianos chamam de campo prânico, né, da energia prana. A ciência convencional mecanicista chamava de éter, né? Então, os chakras indianos, por exemplo, né? Então, são, na verdade, todas essas energias vitais, elas são tradutoras da energia da própria divindade, da própria consciência, que vem minimizando através de campo em campo, do supramental, do campo da beatitude, né? Da consciência. Sim. Cai para o campo supramental, do supramental para o mental, do mental cai para o campo vital. O campo vital traduz isso, porque a gente, do campo não físico para o campo físico, a gente precisa ter uma tradução. Sim. Então, os chakras, os meridianos, essa energia vital é traduzida e isso é mandado ao corpo físico de uma maneira mais densificada. O nosso corpo físico entende e sente o universo através desse campo vital e se mantém vivo através dele. Né? É. Então, os chakras, os meridianos, são formas de energia que a gente tem que a gente consegue sentir, que a gente consegue enxergar, se treinar. Não são energias muito sutis, são energias extremamente quase físicas, na verdade, e que a gente consegue manipulá-las do jeito que a gente quiser. Basta treinar para isso. Tá, né? Agora, me diga uma coisa. Quando a gente vê aqueles desenhos lá dos chineses mostrando aqueles meridianos, aqueles pontos para a pessoa usar acupuntura e, às vezes, até pela massagem, pelo dedo. Essa é mais ou menos esse tipo de coisa, onde ele pega com o dedão. Isso, perfeito. É o chamado doin. Doin. Né? Isso é manipulação de energia. Isso é, eu estudo sobre aquela energia, eu desenvolvo o meu intelecto, os meus insights sobre aquela energia e desprendo a minha própria energia na manipulação do outro. Isso é energia de um para um. É muito legal a gente saber, é muito legal esse assunto, exato agora, porque vai trazer justamente a diferenciação entre manipulação de energia e exercício da mediunidade. Ah, então nós vamos entrar agora nesse assunto. Porque quando eu estou manipulando o campo vital do meu colega, do meu cliente, do meu irmão, seja o que for, é a energia do éder manipulando a energia do ciclano. Isso é um para um. E isso, a técnica de doin, faz com que eu ajude a equilibrar ele. O doin é massagem nos pontos. Isso, seria a acupressura, a acupuntura sem agulha, por exemplo, né? Apertando esses pontinhos. E então é energia de um para um. Isso é manipulação de energia. Doin é uma técnica usada para harmonizar o campo vital, né? Então, assim, depende que eu tenha uma concentração, uma intenção muito clara e uma técnica desenvolvida em cima disso. E é um desprendimento de energia do éder para o outro. Né? Então, assim, isso é manipulação de energia. Quando eu exerço a mediunidade, não é o éder que está manipulando energia, é a espiritualidade quem está manipulando essa energia. Então, e como é que você pode explicar para a gente essa espiritualidade? Como é que ela funciona, vamos dizer, na parte do médium, quando ele dá passividade para o espírito, quando incorpora, que essa palavra já não se usa mais. Não se usa mais, né? Quer dizer, não tem incorporação, que tem é uma aproximação. Né? Perfeito. Então, assim, como o meu ego tem consciência, apesar de eu ser uma consciência única, eu sou o eu, sim, nós somos o eu, nós temos o então, nosso ego. Então agora estamos entrando na mediunidade. Na mediunidade. Tá. Nós temos o nosso ego. E o nosso ego tem uma consciência parcial, como eu já disse. Então tá lá, o éder é uma consciência parcial minha nesse momento. Essa consciência, ela quando eu não estou no campo físico, ela persiste, ela continua em outros campos, em outras dimensões. Como eu já disse, nós estamos inseridos em 11 dimensões, não em 3. Então, nas outras dimensões, essa minha parcela de consciência continua existindo. E quanto mais eu vou galgando frequência diante dessas outras dimensões, quanto mais eu vou tomando consciência das frequências, mais eu vou diluindo o meu ego de acordo com cada frequência mais sublime que eu vou acessando. Então, vamos lá, para a gente entender isso de maneira prática. No campo físico, o éder é a grande frequência. É a frequência do ego. É, o éder, você, pessoa. Eu. Porque dá a impressão que ele está falando em éder. Isso, outro ser. Então, eu estou me tomando como exemplo. É. Né? Então, eu, nesse momento, no campo físico, eu sou uma parcela de consciência limitada ao campo físico. Se eu não estou no campo físico, se eu desencarno, a minha parcela de consciência vai continuar existindo e vai passar a pertencer a um outro nível dimensional. Nesse outro nível dimensional, eu tenho acesso às outras dimensões também. Só que, do mesmo jeito que agora a gente não consegue perceber de maneira tão consciente todas as dimensões, eu preciso ir ganhando consciência dessas energias. Então, eu vou ficando mais sublime energeticamente. E quanto mais sublime que você diz, é mais refinado, mais espiritualizado. Mais espiritualizado, mais agitado. Na verdade, é mais perto daquele amor que a gente acabou de falar. Ah, sim. Né? Então, quanto mais próximo da própria energia do amor eu vou ficando, menos o meu ego vai influenciando. O meu ego vai se diluindo. Né? Então, a espiritualidade ela entra nesses intervalos de dimensão entre a própria consciência, entre o próprio amor e o plano físico. Nisso aí a gente tem diversas camadas de sublimação e densificação onde a espiritualidade está. E quando eu exerço a mediunidade, eu estou dispondo do meu campo físico, que é mais denso. Sendo mais denso, a concentração de energia é maior. Então, o que acontece? Eu disponho essa minha energia com uma concentração maior para a espiritualidade poder usar da maneira que for, em doação de amor, né? Quando eu faço isso, a espiritualidade pega essa energia mais densa e consegue usar nos campos não físicos. Isso faz com que a gente tenha aquela parcialidade de manipulação de energia de um para um. No exercício da mediunidade, ela muda. Porque a espiritualidade, não é o éder usando a energia, é a espiritualidade usando uma energia física num campo não físico. Então seria a mesma coisa que eu pegar um suco super concentrado e poder diluir aonde eu quiser. Ah, tá. E aí aquela parcela de um para um passa de 1 milhão para um. Então o potencial energético da espiritualidade é muito maior por várias questões. Porque ela está pegando uma energia concentrada e podendo usar do jeito que ela acha necessário. E a perspectiva da espiritualidade é muito maior do que a nossa nesse momento. Então a sabedoria de como utilizar essa energia também é muito maior. Então a diferença de manipulação de energia para exercício de mediunidade é justamente que, na manipulação de energia, essa energia é feita através do ego e do eu. Né? Eu manipulo essa energia um para um, me utilizando de que eu sou a própria divindade. Na mediunidade, é quase que a própria divindade exercendo essa energia o tempo todo. Só que ela está aproveitando uma energia de doação que eu estou fazendo concentrada. Então, por isso que nós temos médiuns que recebem espírito muito pesado e tem outros que recebem espírito muito mais adiantado. Perfeito. Aí é do nível de ego e de eu que cada espírito e todos nós temos na nossa evolução. Né? Tem horas... Isso não é nenhuma questão... isso não é um estado estático. Né? Isso é dinâmico. Tem momentos do dia, por exemplo, eu aqui falando desse assunto, eu acabo me lembrando que eu sou divino e acabo me tornando mais divino nesse momento. Tem hora do dia que eu estou tão estressado que eu esqueço um pouco de ser divino. Então vamos lembrar que mesmo diante do nosso estágio evolutivo, vai ter momentos em que a pessoa vai ter mais consciência da própria divindade e momentos que não. Acho que bacana. Milton, nós temos pessoas interagindo com a gente, hein? Temos sim, Rui. A Dirce, da Vida Industrial, disse que está adorando o programa. Nós tivemos aqui várias interações aqui através do WhatsApp, né? Vou aqui passar aqui com o pessoal. A Paula de Biasi, o Gabriel, a Ieda, o Casão, esse eu não conheço, o Wagner. E teve alguns posts aqui do nosso amigo Ed Moreno também. Ed Moreno, puxa também. Ele colocou aqui umas fotos... de uma palestra musical aqui num centro espírita, eu não consegui identificar o centro, Rui. Mas tá, o pessoal está interagindo. Só queria lembrar aí os nossos amigos, os ouvintes, que a nossa página no Facebook já está online, ok? No Facebook. No Facebook. Então, e pelo WhatsApp também, né? E a pergunta que nós fazemos aos nossos ouvintes, podemos ser divino no nosso dia a dia? Quer dizer, o Éder já mostrou pra gente o que é ser divino, né? Fala, tem aqui, Tom, também uma pergunta aqui da nossa amiga Patrícia Félix, né? Nossa coordenadora de evangelização infantil lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Bom dia, gostaria de dar os parabéns ao Éder pelas explicações que estão sendo muito importantes para o nosso entendimento. Gostaria de saber do Éder como podemos ativar as nossas forças mentais em nosso dia a dia. Um grande abraço aos meus queridos amigos Rui e Milton. É, Rui, nós dois aqui na fita. Bom dia a todos. Essa pergunta vai ser respondida agora, Rui? Nós vamos depois, né? Depois dos nossos comerciais. E eu vou pedir, então, para que a gente entre com a música do Grupo Castelã, Um Lugar Feliz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Aprender a amar.

o que a mensagem falou, quando a gente se deixa levar pela consciência, e eu estou usando a consciência com C maiúsculo, né, a consciência divina, cósmica, ela me afasta do ego. E toda vez que a nossa moral se corrompe, é sempre por uma única razão: para que eu leve o meu ego adiante do meu eu, para que eu seja mais egoísta no mundo. O interesse é sempre próprio, então ele é egoísta. Quando o meu ego fala mais alto do que o meu eu, com E maiúsculo, né? A minha moral é sempre deixada para trás. Porque a minha natureza é ser o eu, é ser o próprio amor, é ser a fluidez, a harmonia universal. Essa é a minha natureza. Quando o meu ego corrompe... Essa deveria ser a nossa natureza. O legal é que é a nossa natureza. É a nossa natureza. Só que a gente deixa o ego falar mais alto. E é só uma questão de escolha. Aí que tá legal. Quanto mais a gente se conscientiza disso, mais o eu a gente se torna. Porque a gente deixa de escolher o ego em detrimento do eu e passa a escolher o eu em cima do ego. Né? Só lembrando que o ego, ele não é tão ruim assim. Ele não é um vilão da história. Ele é um degrau que a gente sobe para entendimento do eu. Né? Então não é uma anulação de ego que eu estou pedindo. Eu estou pedindo uma compreensão, uma conscientização do ego para que o meu eu fique mais forte que ele. Então, só recapitulando. O ego, eu, para, vamos dizer que o ouvinte está ligando agora. A diferença de um e de outro. O ego é a nossa consciência parcial do universo. Então, o ego, sou eu agora encarnado aqui, Éder. O eu, na verdade, é a minha parcela, mais a minha essência mais natural, que é a própria consciência do universo, que é a própria divindade, colocando em termos mais populares. Eu. Então, quando eu deixo o meu ser divino falar mais alto do que o meu ego, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho mais amoroso. Que é o caminho que Jesus veio nos ensinar. Né? E o bacana é a gente ver a ciência chegando no mesmo lugar, com outros argumentos, mas no mesmo lugar, né? E a corrupção já é afirmação do ego. Afirmação do ego. Eu estou fazendo em detrimento da minha autoafirmação. Isso é egoísmo. Né? E a corrupção na visão quântica, por que ocorre e por que acontece com pessoas que são corruptos? E acho que é normal. Boa pergunta. Acontece que a gente é viciado em afirmar o ego, e isso, mais do que vício, a gente está condicionado a afirmar o ego. Né? Então, acaba acontecendo que eu vou repetindo o padrão condicionado dos meus átomos, da minha consciência, em afirmar o meu ego o tempo todo. Isso cria um padrão de separatividade do todo. A corrupção nada mais é do que eu me deixar levar por esse condicionamento de separatividade. Por esse, como um vício, como uma droga, que de tanto fazer me leva àquilo. É natural, então, a gente lembrar que todos nós somos corruptos em algum momento, de alguma forma, né? Tirando o peso até um pouco disso, nós somos corruptos conosco mesmo, porque em algum momento a gente é mais egoísta do que deveria ser. Nós somos viciados nisso. Então, quando isso acontece, a gente reforça um condicionamento. E vamos só lembrar que, mesmo na física quântica, toda vez que eu desprendo uma energia, que eu desprendo uma intenção de manipulação energética, eu sou responsável por aquilo. Então, assim, quando eu estou no exercício da manipulação energética, o nível de responsabilidade energética é total, 100% minha. Então tá. Então nós tivemos aí a mensagem: compromisso com a consciência. Tá dentro de... Super. Super. Vamos encerrando então o nosso momento de gabarito. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando aqui, batendo um papo com o nosso querido companheiro de doutrina, Éder Assunção, lá do Recanto da Fé. E o tema de hoje é manipulação de energia, exercício da mediunidade. Milton, nós tínhamos aí a pergunta da nossa querida amiga... Patrícia Félix. Antes de fazer a pergunta da Patrícia, o Ed Moreno respondeu aqui que o Rui está se virando sozinho, mas está dando parabéns aqui à equipe, dizendo que nós estamos andando muito bem. Obrigado, Edson. Não sabe o quanto estou sofrendo aqui, rapaz. A Patrícia, então, nos perguntou o seguinte, Welder, como podemos ativar as nossas forças mentais em nosso dia a dia? Vamos lá. É muito interessante a pergunta, mas vale a gente lembrar o seguinte. Vale muito mais do que eu ativar as minhas atitudes mentais, o meu campo mental, vale lembrar que eu tenho que ativar todo um sistema. O meu campo emocional é tão importante quanto o meu campo mental, o meu campo energético é tão importante quanto os outros dois. Então, o nosso campo vital é quem faz essa mediação entre mental, emocional, psíquico, etc. Então, o que eu recomendo assim, no dia a dia é tomar consciência do funcionamento desse campo vital. O que, que é isso? Tomar consciência de funcionamento de chakras, tomar consciência do funcionamento dos meridianos. Nossa, Éder, é muito estudo. Sim, é muito estudo. Calma lá. Como é que eu faço isso de maneira prática, então, sem precisar ficar estudando tanto? Se eu conseguir me manter em harmonia o tempo todo, eu consigo ter atitudes mais plenas. O que significa essa em harmonia? Em harmonia eu estar centrado comigo mesmo, sabendo de que eu não sou só separado do todo. Que eu sou parte integrante de uma única coisa, chamada consciência. Isso, então, assim, se eu usar qualquer coisa para eu ativar o meu estado meditativo, isso não quer dizer que eu tenha que sentar em posição de lótus e ficar fazendo um mantra. Estado meditativo, ele pode ser com qualquer coisa. Se eu fizer uma única coisa com o máximo de perfeição, eu consigo meditar muito mais sobre aquilo do que, às vezes, não pensar em nada. Então, assim, se tudo que eu fizer com plenitude, fizer bem feito, estiver pleno daquilo, sem mentir para mim mesmo, eu consigo ativar o meu campo energético de uma maneira muito plena. Então, assim, por que eu digo sem mentir para mim mesmo? Porque às vezes a gente sabe que está faltando um estudo aqui, está faltando um aprimoramento ali, está faltando uma dedicação acolá, né? Então, ser sincero consigo mesmo para falar, nossa, está faltando isso, isso, isso, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me dedicar ao máximo. Isso pode ser em qualquer ação cotidiana, desde lavar uma louça e escrever um livro. E ele tem a humildade de reconhecer que ele, nessa parte ele é falho. Isso, e aprimorar, correr atrás. Né? Então, se eu sei que está faltando um estudo aqui, por que não me dedicar um pouquinho a ele? Né? Isso não tira, eu não preciso parar de fazer para estudar. Enquanto eu estou fazendo, eu vou me aprimorando. Mas sabendo aonde eu preciso aprimorar cada vez mais. Ser pleno no que eu estou fazendo me dá muito mais capacidade energética. Né? Milton, nós respondemos a Patrícia. Bom, depois a Patrícia responde para a gente, fala que a gente lá no Paulo de Tarso, nós trabalhamos na mesma casa, né? Tenho a felicidade de trabalhar com a Patrícia na evangelização infantil, inclusive. Então, depois a gente vê se a Patrícia entendeu. Mas tem mais uma pergunta. Só um recadinho para a Patrícia, já que ela trabalha com evangelização. Aproveitar esse potencial infantil, né? A criança consegue, muitas vezes, ter essa plenitude de ação muito mais do que a gente, que vai se condicionando, viciando, só no campo mental, né? Então, às vezes, ser pleno numa ação, às vezes a criança, quando está ali desenhando, ela tá num universo à parte, ela está fazendo só aquilo. E isso cria uma capacidade energética muito maior. Está concentrada. Né? Isso, então vale para a Patrícia aí ajudar as crianças a conscientizar esse aspecto e ao mesmo tempo aprender com elas, né? A grande troca da evangelização. Aprende-se muito. Tem aqui o Wilson Girardi, dando um bom dia para toda a equipe, aos nossos convidados, todos que estão vivenciando, né, esse dia de hoje, mais um excelente tema que venha contribuir para o nosso aprendizado. A Deli também, bom dia aos amigos, né? Penso que ainda não temos a convicção de que fazemos parte do todo, mas podemos sim exercitar o amor diariamente, mesmo que em pequenos gestos, vivenciando o nosso lado divino. E eu queria fazer uma pergunta bem interessante aqui, né? Que veio através do nosso amigo Masala. O Adolfo Masala. Adolfo Masala, né? Esse grande companheiro. Ele trabalha comigo lá no CTA. Tá? É, como se explica a reencarnação pela física quântica? Essa é uma ótima pergunta, hein? Uma ótima pergunta e até mais fácil de ser respondida do que parece. A física quântica hoje já comprovou a reencarnação. Ah, já comprovou? Comprovou a reencarnação. É que assim, para eu explicar isso tecnicamente de maneira plena, eu ia precisar que as pessoas soubessem um pouco mais sobre física quântica. Mas resumindo, a gente falou que existe um campo local, físico, e campos não locais. Então seria o campo vital, mental, supramental, beatitude, são chamados assim tecnicamente hoje pela ciência. Acontece que no campo supramental estão alguns moldes, como a gente disse. O que significa supramental para nossos ouvintes? Supramental está além do mental. Além então, do mental. Está além da nossa psique, está além da nossa percepção de pensamento, está além da nossa percepção emocional. Seria um campo não de pensamento, mas de sabedoria. Né? Está além do pensamento. Além do intelecto. Né? É como se eu aprimorasse meu intelecto para ser sábio. Esse é o campo supramental. No campo supramental existem alguns moldes, inclusive biológicos. Por que toda vez que a gente é fecundado, fecunda um ser humano, sempre aparecem uma cabeça, dois braços, duas pernas, cinco dedos em cada membro, né? Existe um molde para isso. Esse molde está localizado no campo supramental. Isso é colocado pelo biólogo Rupert Sheldrake, numa teoria que chama campo morfogenético, tá? Esses moldes estão localizados nesse campo supramental. E pela física quântica, é onde a nossa consciência parcial se aloca no momento em que ela não está mais no campo físico. Então, quando a gente não está no campo físico, a gente desloca a nossa consciência ao campo supramental, porque ela já está lá nesse momento também, né? A gente está aqui e lá. Não existe ou, não existe separatividade entre os campos. Então, fica em pauta nesse momento a minha consciência física, local aqui. Quando o meu corpo físico não está mais presente, a minha consciência em pauta passa a ser a minha consciência do campo mental e supramental. E quando eu reencarno, eu volto a tornar essa consciência no campo físico, no campo local. Mas a reencarnação, nesse caso, ela já traz uma série de conhecimentos de outras existências. Perfeito. Por isso que a gente consegue acumular. Porque é uma consciência só que se desloca nas dimensões. Ela vai para uma dimensão e volta para outra. Então ela sai da dimensão local, vai para a supramental, volta para local, volta para a supramental. Por isso que a gente consegue acumular experiência. Por isso que o espírito consegue acumular experiência nisso todo. Isso está descrito num livro do Dr. Amit Goswami chamado A Física da Alma, que é um livro só para descrever isso. Ele se embasou no livro tibetano dos mortos para comprovar a reencarnação. Então, Helder, nós falamos que tem muitas pessoas que são muito embrutecidas, muito grosseiras, perfeito, muito ruins até, e nós costumamos dizer que isso aqui são poucas reencarnações que ele teve. Perfeito. E tem outros que já são espiritualizados, têm amor, têm uma preocupação com o coletivo. Essas já houve várias reencarnações? Não necessariamente. Não necessário. Vamos lembrar que é o quanto a pessoa se rende ao condicionamento do ego ou não. Quanto menos eu estou no meu condicionamento do ego, teoricamente mais espiritualizado eu estou, porque eu estou mais próximo do eu. Eu estou consciente do todo. Ah, quer dizer, eu estou me libertando do ego e estou preocupado mais com eu. Isso, esse seria com o ideal. Meu eu, né? Que na verdade é nosso, né? Quando a gente fala eu, vamos lembrar que somos nós todos. Sim. Então, na verdade, isso não tem a ver necessariamente com a quantidade de encarnações. Eu posso passar 500 encarnações preso ao meu condicionamento. E isso faz com que eu continue embrutecido. E posso ter 5 encarnações onde eu entendi o processo, eu escolhi me render ao processo natural de pertencer ao todo, e com isso eu fico mais espiritualizado. É lógico que a gente sabe que naturalmente, com a gente, o que acontece? Quanto mais experiência eu vou galgando, devagarinho eu vou acumulando. Por isso que a gente fala de quantidade de encarnações. Sim. Mas vamos lembrar que não é uma regra. Né? A gente pode, nesse momento, escolher o eu, passar a ter atitudes desse tanto e galgar um salto evolutivo, que a gente chama de salto quântico na física quântica, já para um campo mais divino. Sim. Por que não? Essa é a ideia. Eu garanto que os nossos mentores, nossos amigos espirituais, estão torcendo por isso. Milton, temos mais alguma participação? Temos sim. Estamos aqui da Derli, dando um bom dia aos amigos vivencianos. Vivencianos. Ficou, pegou, viu? Vivencianos. Pegou. Maravilha. Penso que ainda não temos a convicção de que fazemos parte de um todo, mas podemos sim exercitar o amor diariamente, mesmo que em pequenos gestos, vivenciando o nosso lado divino. E ela, eu falei um pouquinho atrás aí no programa, que o Ed Moreno tinha mandado umas fotos, né? Não tinha identificado o centro. E ela pôs aqui que é no Recanto da Luz, irmã Sheila, as fotos que ele colocou pra gente. Abraço a todos, ela tá mandando. Ah, que nós estivemos lá. Tanto eu, Adeli, como Ed Moreno. Só mandar um recadinho pra Adeli. Ela colocou um negócio muito bacana, que é o seguinte. Em vez de a gente escolher colocar ênfase nos nossos erros e o quanto a gente é pequeno e não é evoluído, por que não fazer o oposto? Colocar ênfase no nosso amor diário, no nosso cotidiano e no quanto a gente já é divino. Essa perspectiva muda muita coisa no dia a dia. É, nós deixamos de ser muito também pessimista. Né? Perfeito. É. Oh, Rui, tem aqui uma mensagem também do Carlos Krejak. É o nosso amigo da Fraternidade Sem Fronteira. Ele está num seminário de coaching inteligência, né? Mas está ligado aqui no Rádio Vivência Espírita. Um grande abraço ao Carlos. É, ele está sempre com a gente aqui, né? Da Fraternidade Sem Fronteira, que atua muito lá na África, em Moçambique, cuidando das pessoas menos favorecidas pela sorte. Ele já esteve aqui conosco, viu, Renato? Falando, por que você não cuida dos nossos pobres aqui, em vez de sair daqui para ir para Moçambique? Ele falou, é que os pobres de lá são muito mais pobres que os daqui, né? Então, essa é uma lição. Mas, ô, Milton, nós temos que dar também o conhecimento que nós temos aí no dia 11 de novembro, nós vamos ter a feira do empreendedorismo lá na terreno da AME, onde nós vamos ter gastronomia, produtos naturais, artesanato, bem-estar, negócios, sorteio de brindes, dia 11 de novembro, das 12 às 19 horas. O local será Associação Maternal Espírita, na AME, rua Doutor Oscar Strauss, 344, Bosque dos Eucaliptos. E também nós vamos ter nós vamos ter um jantar no dia 14 de novembro, da farmácia comunitária, comemorando 37 anos lá na Mansão Eventos, e os convites estão sendo vendidos para que a gente possa ter possibilidade de tocar a farmácia por mais 37 anos. Nós temos então dois sorteios de livros, dois almoços lá da Obra Social Célio Lemos, e nós temos aqui a Regina Vilhena, do São Dimas. Cumprimento a todos pela beleza do programa e respondendo a pergunta, atendendo como ela divina que somos aptos a fazer. Que está dizendo aqui que atendendo com conhecimento de conselho divino que somos aptos a fazer tudo aquilo para o bem. Posso fazer uma pergunta para ela? Podemos fazer mais uma pergunta? Podemos fazer. Kardec nos deixou um ensinamento muito importante, que existe no universo, né? O universo divide em três coisas: Deus, Espírito e Matéria. E aí? Vamos atualiza lá. Isso para nós, como a física quântica explica, né, essa posição de Kardec. Perfeito. Vamos só entender o contexto do Kardec, um contexto de momento da humanidade, né? Nesse momento do iluminismo, a ciência mecanicista estava no seu ápice, no seu auge. Isso cria uma perspectiva daquele momento, né? Onde dentro da ciência mecanicista, a busca do intelecto cartesiano é muito alto, né? Mecanicista. Traduz pra gente. Mecanicista é quando a gente tende a mecanizar as coisas, né? Como que a gente mecaniza? Isso veio através da percepção do Newton sobre o relógio, o tempo, e a percepção do Descartes sobre o relógio, o tempo, e a percepção do Newton sobre as leis universais, né? Gravidade, ação e reação e como ela se mantém. No século XVII, como que eles explicaram isso? Eles mecanizaram o processo e matematizaram. Assim, eles conseguiram explicar que não é, eu jogava uma coisa para o alto e ela caía, não porque Deus queria somente, mas porque existe uma lei gravitacional que puxa o objeto para o centro da Terra. Como você prova isso, Newton? Ele provou isso mecanizando o processo, explicando de maneira mecânica e de maneira matemática. O que nos trouxe, inclusive, a física mecânica, que é muito bacana que a gente tem. E aí, tornou-se de praxe, durante os próximos séculos, tudo que for não físico, ser explicado de maneira matemática e mecânica. Quando a gente matematiza e mecaniza as coisas, a gente tende a pensar de uma única forma. Essa fórmula funcionou tanto que a gente deu um nome para ela. Método científico. A gente chamou isso de ciência. Só que a gente chegou num ponto em que essa ciência, ela é muito boa, ela não é descartável, mas ela já andou adiante. É. Essa maneira de pensar mecanizando e matematizando as coisas a gente chama de ciência mecanicista. Ah, tá, tá. Que né? Tem um padrão e se não tomar cuidado, aquele padrão... Dentro, por exemplo, da ciência mecanicista é muito difícil explicar o amor, já que ele é muito difícil de ser mecanizável ou matematizável. A ciência mecanicista não consegue explicar a existência de Deus, porque não tem como matematizar e mecanizar Deus. E aí criam-se certas polêmicas, né? A física quântica rompeu essa barreira. Seria como se hoje, eu com 36 anos, tentasse vestir uma camiseta de quando eu tivesse 4 anos. Esse conhecimento foi muito bom para o século 17, 18, né? Mas hoje, já do meio do século 20 para cá, para o século 21, a gente rompeu essa barreira e avançou, né? Por isso que a física mecânica... A ciência mecânica coloca para a gente algumas questões que vale a pena a gente relembrar a perspectiva. É que essa nova perspectiva científica ainda está chegando ao grande público. É o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, possibilitando isso. Então, vamos lá. Quando Kardec disse que existe essas três parcelas, o que, que ele fez? Ele dividiu para melhor entender. E como estava no auge do mecanicismo, foi uma perspectiva mecanicista. Hoje a física quântica vai dizer que não existe isso? Claro que existe. Mas olhando de uma perspectiva um pouco maior, você vai dizer que existe apenas uma única coisa, a consciência. E dentro das divisões da própria consciência, a gente vai encontrar o espírito, a matéria, etc. Mas são partes de uma única coisa, que é a própria consciência divina. Bonita a explicação. É só uma diferença de perspectiva, né? O Milton é engenheiro, né, Milton? Seria como eu jogar xadrez dentro de um tabuleiro e depois alguém falar assim, Éder, por que você está jogando dentro do tabuleiro se você pode olhar ali de cima? E aí minha perspectiva, olhando de cima, de uma nova perspectiva, muda completamente a minha estratégia de jogo. Legal. É por isso que o pessoal tem mania de ficar olhando... Pelo xadrez, né? Fica isso. Cima. A física quântica está trazendo para a gente uma percepção de uma dimensão diferente, né? Milton, nós temos mais alguma mensagem? Porque nós vamos entrar não, no nosso podemos entrar no comercial. E nós vamos tocar a música, né? Dos Titãs, Epitáfio. Porque hoje era para o Éder cantar e o Éder não está cantando, né? Ah, mas tá mandando bem, tá, viu, Rui? Estou no banco de reserva hoje. Todo mundo vai querer se matricular num curso de física quântica daqui para frente. Não, e depois ele vai falar sobre o curso, né? Que as pessoas que ligarem aqui vai ter desconto se quiserem. Vai ganhar uma bolsa. Isso. Vamos lá, então, Paulinho. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Enquanto eu andar, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um, cada olhado menos, ter visto o sol se pôr. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui entrevistando o nosso grande companheiro Éder Assunção, junto com seu pai, que é o nosso médio de transporte, né, Éder? Isso, está aqui conosco. E o tema é manipulação de energia, exercício da mediunidade. Tem alguma mensagem aí, Milton? Não, foi só a Patrícia aqui agradecendo pela resposta do Éder e ela gostaria de participar do sorteio do curso. O curso é uma bolsa para massoterapia, é isso? Perfeito, massoterapia. Então vamos lá, fala pra gente o que é esse curso. Diante dos cursos que a gente promove no nosso espaço, o curso de massoterapia é um curso de formação em terapias orientais e ocidentais de massagem, né? Um curso profissionalizante. É um curso onde a gente aprende a manipulação do campo vital pela ótica chinesa. Então, manipulação de energia aqui, técnicas para equilíbrio de meridianos, né? Mas isso através de massagem. Então, nesse curso a gente aprende sobre Doin, Zen Shiatsu, a massagem sueca, que é a massagem ocidental, né? A gente aprende a pensar sobre os meridianos, sobre os cinco elementos chineses. E é um curso profissionalizante a pessoa atuar como massoterapeuta no mercado. Fazer uma massagem de mais ou menos 1h40, 1h50, onde ela reequilibra a energia vital do seu cliente, personalizando o tratamento de cada cliente, sabendo combinar técnicas para personalizar o atendimento de cada um deles. Esse é um dos cursos que a gente promove lá, que a gente está dando aí 30% de bolsa ao sorteado, né? Essa é uma turma que está começando agora, então o sorteado é entrar em contato com a gente rapidinho. Esses 30% pode até virar mais, dependendo da conversa. Essa é a nossa parte flexível, né? A gente tem... Essa parte do eu. Essa é a parte do ego. Aí o ego, no caso, se chama Antônio Carlos. Ele lida com a parte administrativa e aí ele faz isso. O nosso curso de física quântica se chama curso de gerenciador de equilíbrio. A pessoa aprende nesse curso técnicas para gerenciar equilíbrio de manipulação energética. Pode gerar equilíbrio em si, pode atuar como terapeuta radiônico, atuando esse equilíbrio no cliente, pode atuar... ajudando no equilíbrio do ambiente, né, a energia do ambiente, profissionalmente fazendo isso, né? O curso onde a pessoa se forma terapeuta radiônico, se forma radiestesista, aprimora todo o conteúdo de física quântica, né, como profissionalizante também, como técnica, né? Essa turma, a gente está com uma turma em andamento, mas a gente está sempre formando turma. De repente, um dia que formar turma, a gente manda um alô aí pro pessoal, manda uma bolsa. A Sônia Santos, ela... fez o curso e parece que agora está... Perfeito, ela é massoterapeuta, formada lá com a gente. Um abraço para a Sônia. E ela está sempre nos ouvindo aqui, o pai, a família toda, a Dirce. Saudade dela. Nós também temos muita saudade da Sônia, né? Porque ela... uma pessoa muito bacana. Boa gente, né? Sim. Mas vamos lá, então. Nós estamos aí com 9 horas e 43 minutos. Alguma outra informação ainda? Não, Rui, tá. Hoje, porque nós estamos com a nossa página do Face, infelizmente não foi possível colocar no ar, então nós estamos aí com menos acesso, né, do pessoal. Tá, ô Milton, o telefone está funcionando, pode ligar lá que o pessoal está atendendo. Tivemos dificuldade no começo também, viu, Rui? O telefone também estava fora do ar. Hoje deu uma... poxa vida. Uma pane aqui. Deu uma pane. Porque outra vez que o Rodrigo faltou... Nossa, deu tudo certinho, né? Uhum. E dessa vez deu tudo errado. A gente que ele está jogando os fluidos. A intenção. É legal falar nisso, porque essa intenção... vamos lembrar o tempo todo da gente policiar nossas intenções. Intenção. Não é só pensamento, é intenção. Porque intenção. A distância não existe no campo quântico. Então... com certeza o Jorge e o Rodrigo estão aqui de alguma forma, né? Ajuda a gente aí de onde vocês estão. Não, mas tudo bem, ele está lá em Pedro Leopoldo, já pensou? Passeando lá na terra do nosso querido amigo Chico Xavier, né? Maravilha. Mas vamos então continuando aí com a nossa... falando sobre a mediunidade. E a mediunidade, ela é religiosa ou não tem religião? O que é? Porque tem gente que fala, se você quiser trabalhar a mediunidade, tem que fazer bastante oração, bastante coisa. Perfeito. Saiu uma confusão interessante da gente tentar esclarecer. O exercício mediúnico, ele acontece em diversos dogmas, em diversas religiões. Sim. Né? Mas o interessante é que quando eu manipulo energia através de uma técnica, não é exercício de mediunidade. Então tem muita pessoa que precisa exercer mediunidade e acaba falando, ah, mas eu exerço essa técnica aqui, eu faço uma certa técnica que manipula energia, então já estou exercendo a mediunidade. Não, você está exercendo a energia de um para um. Você está manipulando energia. Por mais boa que seja a técnica e por melhor que o cliente fique, que você se sinta bem, ainda é manipulação de energia. O exercício da mediunidade ainda é necessário, ao meu ver, a associação a algum dogma. Ir a alguma religião, buscar a sua afinidade religiosa e dentro da sua afinidade religiosa você exercer a mediunidade, estar à disposição da divindade, dispor a sua energia para a divindade, para que a energia divina ou a espiritualidade, como a gente chama no meio espírita, possa captar essa energia e exercer da melhor maneira, né? Aí é pura doação e através do exercício da caridade, aonde? Através de um exercício mediúnico. Ele serve só para que eu doe energia. E através do exemplo que eu veja no trabalho mediúnico, eu trabalho a minha moral, ela pede a minha moral, nada além disso, né? Eu consigo aí sim um exercício da mediunidade. Então, quem precisa exercer a mediunidade, precisa sim, nesse momento, a meu ver, procurar um exercício religioso associado e um exercício mediúnico estabelecido, né? Um treino mediúnico, um conhecimento sobre isso, etc., para que possa exercer essa mediunidade. Sim. É muito diferente da manipulação energética. E sem medo? Sem medo, isso é natural do homem. Todas as religiões a gente vai ter exercício mediúnico, né? Basta a pessoa sentir suas afinidades, né? No meio espírita, lógico, a gente trata isso de uma maneira um pouco mais aberta, mais natural, né? Lembrando que todo mundo é médium, independente de qualquer questão, né? Seja médium natural, seja médium de prova, isso é tudo natural. Mas o exercício mediúnico é necessário. Eu acho, inclusive, para o equilíbrio do campo energético, o exercício mediúnico é muito necessário. Ele traz uma renovação, ele traz uma reconexão com a consciência única, que só o exercício mediúnico pode trazer. Porque o Leon Denis, ele diz que nós, através da mediunidade, nós vamos para o mundo espiritual. Perfeito. E de lá trazemos uma série de informações. Exato. Para nós aprendermos, né? Exato. É como se a gente mergulhasse numa frequência mais sublime e quando a gente volta para essa frequência, a gente volta contaminado com essa coisa toda boa, né? Então, só o exercício mediúnico consegue trazer a gente nesse nível, né? Então, a importância do exercício mediúnico é muito forte. Então, assim, é legal a gente pensar o seguinte. Eu já recebi, por manipular, exercer técnicas de manipulação de energia, eu já recebi cobranças de médiums falando, olha, o que você está fazendo é errado, porque você está exercendo a mediunidade e cobrando para isso. Não, isso é manipulação de energia, isso é uma técnica, um estudo, eu posso viver disso numa boa. A massoterapia. Massoterapia, por exemplo, ou radiônica, que seja, radiestesia, mas a gente fala, você está exercendo a mediunidade. Não, são técnicas anímicas. É a minha intenção fazendo esse processo. Certo. E já recebi também muito terapeuta falando que está exercendo a mediunidade porque está trabalhando com técnica. Não, meu filho, você precisa exercer a mediunidade. Vamos lá, equilíbrio das coisas, né? Então é legal a gente entender essas diferenças para a gente fazer cobranças de uma maneira própria, né? A gente se cobrar o quanto eu estou em harmonia com o todo. Então, manipulação de energia é energia um para um. Eu manipulo a energia, eu sou totalmente responsável por aquela manipulação, tem que ter muita responsabilidade de técnica. Exercício de mediunidade é quando eu me disponho à divindade, me disponho à espiritualidade para que ela faça aquilo. Eu tenho uma parcela de responsabilidade mínima nesse processo, já que eu estou ali só como pilha, né, à disposição daquele processo. Então tá joia. Éder, nós vamos pedir para você dar uma licencinha para a gente. Fica à vontade. Para que o Luiz Eduardo, ele possa falar para a gente com o presidente da USE, fazendo aqui um convite para a quinta semana de estudos espíritas, que vai ocorrer no dia 6 a dia 11 de novembro. Vamos lá, Eduardo. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado, Rui. Obrigado aos ouvintes, ao pessoal aqui da rádio, ao Éder, que aqui está. Na semana que vem, dia 6 até o dia 11, nós vamos ter essa quinta semana de estudos espíritas, né? Que desta vez estaria falando sobre Hermínio Corrêa de Miranda. Cada ano a gente escolhe uma proeminência espírita, né, Rui? Já falamos diversos, agora desta vez é o Hermínio. E é interessante no dia 6, porque vai ser a segunda-feira, nós vamos estar trazendo a Ana Maria Miranda. É a filha do Hermínio. Então, ela vai estar falando sobre o pai, o dia a dia dele, as circunstâncias todas, e é muito emocionante. O Orlando, que entrou em contato com ela, chegou até a se emocionar no telefone, então acho que todos vão poder se emocionar com as coisas que ela vai trazer nesse dia. Seria muito bom as pessoas participarem. Segunda-feira, não... Dia 6. Não amanhã, quer dizer, na próxima segunda-feira. Na próxima segunda, fora amanhã, né? Tá. Na sequência, na terça-feira, dia 7, o Carlos Abranches, ele vai estar falando sobre cristianismo, a mensagem esquecida, né? Aí depois, na quarta, o Eduardo Borges, que estuda bastante o Hermínio Miranda, ele vai estar falando sobre o livro A Memória e o Tempo. É um livro bastante rico, né? Na quinta, a gente deixou aqui a lacuna, porque a nossa tentativa, ela passou por algumas questões de saúde e não pode ser substituída a tempo, então a gente não tem a palestra da quinta desta vez. Na sexta, nós vamos ter o Alexandre Rocha, As Sete Vidas de Hermínio, né, que é lá de Bragança Paulista, o Alexandre. E no sábado, no dia 11, no sábado, a Lígia Barbieri, de Caxambu, vai falar Os Senhores do Mundo. Então está aqui um evento para a comunidade espírita. A gente levou esse cartaz já para praticamente todas as casas, eu acredito que foram todas, daqui de São José dos Campos e da região. Então, e o local, vai ser todas as palestras, vão ser na... Ah, sim, todas as palestras... Elas vão ocorrer na Obra Social Célio Lemos, que fica na Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista. Tudo bem. Mais alguma... E horário? Às 20 horas. Todas são às 20 horas. Às 20 horas. Exatamente. Então, tá joia. Então, gostaríamos que domingo, se você puder, você venha aqui conosco para divulgar mais uma vez. E tem outro que também vocês vão realizar. Ah, sim. Vai ser um pouquinho mais à frente. 19. Isso. Um pouquinho mais à frente. Nós vamos ter o Seminário de Mediunidade e Assistência Espiritual no Centro Espírita. Vai ser dia 18 e 19 de novembro. Mas eu venho aqui para a gente falar. Tudo bem. As pessoas já podem acessar o site da USE de São Paulo e se inscrever nesse evento, nesse seminário. Tá, que vai ser aqui também na Obra Social Célio Lemos, na Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista. Isso. E hoje também tem um almoço lá, né? E hoje vai tem um almoço. Vai ser massa, que nós estaremos lá. Esse seminário aí vai ser interessante porque vai ter o Jacobson Santana. Que vem lá de Brasília, ele é coordenador nacional da área de mediunidade. Então ele conhece muito esse assunto, vai ser um debate muito interessante. E o Cosme Mas, com certeza, ele que abriu aquele site Kardecpedia, né? Kardec. Que tem bastante assunto sobre Kardec. Eu gostei da resposta que ele deu para aquele sociólogo. Eu vi, fantástica a resposta, foi muito pontual mesmo. Não, mas tá certo, é assim mesmo, temos que dar a resposta de acordo com a doutrina espírita, né? É porque tem pessoas aí que são muito materialistas e falam um monte de coisa que não é bem por aí, e tá aqui o Éder Assunção falando sobre a física quântica, que é justamente aquilo que nós desconhecemos, que é a necessidade da gente conhecer um pouco, né? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, obrigado. Oi, tá. Então, domingo você volta aqui com a gente novamente, que aí nós teremos mais condições de soltar o programa com menos dificuldade. Eu agradeço, hoje, né? Eu agradeço a todos. Bom, vamos lá, Éder. Tem uma perguntinha aqui da Maria José Barbosa, lá do Parque Industrial. Qual a diferença da física para a física quântica? A física tradicional, ela é a física mecânica. Ela está naquela perspectiva que a gente já falou, mecanicista. Ela está olhando de um outro lado. A física quântica aproveita a física mecânica e olha por uma perspectiva maior, né? Não quer dizer que é melhor, tá? É uma perspectiva diferente. Então, a física mecânica serve para explicar os eventos mecânicos, físicos desse plano, enquanto a física quântica parte daí e avança para os eventos não físicos. Ah, então, que inclusive... Eu li uma vez um artigo dizendo que o futuro do espiritismo é a física quântica. Você concorda ou não concorda? Concordo em parte. Mas eu concordo sim porque, assim, eu acho que a gente tem muito a partilhar. É lógico que o futuro de um não é o outro, porque são coisas distintas, né? A física quântica vem por um caminho, o espiritismo vem como doutrina, né? Vamos lembrar até que o espiritismo não é... algo só dogmático, é uma doutrina que a gente segue, né? Mas eu acho, até eu sinto falta disso no meio espírita, mais pessoas estudando a física quântica, porque como a física quântica vem comprovando muita coisa que o meio espírita já fala há muito tempo, é legal a gente estudar um pouquinho, por quê? Até para usar nomes mais científicos. O próprio Kardec colocou para a gente a ciência como um pilar do espiritismo e a gente está preso na ciência do Kardec. Né? Então vale a gente estudar um pouquinho, até para começar a mudar algumas nomenclaturas no meio espírita, chamar algumas coisas com nome mais técnicos. Né? Esquecer Kardec. Não esquecer Kardec de jeito nenhum. Né? Mas nos lembrarmos que o avanço científico nos traz novas perspectivas. Sim. E muitas vezes a somatória disso vai ser fantástica, vai ser muito mais divino. Né? A gente vai poder estar exercendo a doutrina de uma maneira mais plena com isso. Né? Com muito mais... conhecimento. Né? Perfeito, mais adaptado à nossa vivência dos dias de hoje, né? Porque o próprio mestre diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, perfeito. Né? Quer dizer, para conhecer a verdade nós precisamos estudar, né? Estudar. que mais? Nós temos aí os ganhadores também? Temos sim. Nós temos a música dos ganhadores aí? Vamos lá. Essa é a música do Rodrigo. Maravilha. Então aqui no nosso sorteio, um livro, né? Vai para Tatiana Bento, lá do Satélite. A Dirce, da Vila Industrial. O almoço vai para a querida Regina Avelina, chamando de querida, porque é ouvinte, eu particularmente não conheço, tá bom, Regina? Mas fica aqui meu abraço. Regina Vilhena? Vilhena. Vilhena. Então, pode nos procurar lá, viu, Regina? Lá na Obra Social do Céu Lemos, para duas pessoas o almoço de hoje, tá? E tem aqui o sorteio também da bolsa, né, de massoterapia, que vai para a Patrícia Félix também. Então, a Patrícia Félix pode entrar em contato conosco, né? Só deixar aqui também o convite. Na quinta-feira, possivelmente dia 9 de novembro, na quinta-feira, a gente vai estar dando uma aula no nosso espaço sobre introdução à física quântica. Quem tiver interessado, é uma aula de entrada franca, tá? Quem tiver interessado nessa aula de introdução à física quântica, entrar em contato no nosso telefone 3902-3071, falar com o Antônio Carlos, porque o nosso espaço é limitado. Então, é necessário agendar antes a presença, né? Confirmar a presença antes. Você pode repetir o telefone? 3902-3071, falar com Antônio Carlos. Aula de introdução à física quântica, dia 9 de novembro. E a nossa querida Patrícia já pode entrar em contato nesse número também, devido à bolsa que ela ganhou da massoterapia. E qualquer dúvida, viu, Patrícia, entre em contato comigo ou então com o Milton. Vamos, são 10 horas, como passa o tempo, né? Mais alguma colocação que você queira fazer, Éder? Não, só lembrar a todos... dessa contribuição bacana que a física quântica vem dando, né? Apesar de ser algo, parece muito técnico, o nome é muito feio, mas hoje em dia a literatura está muito fácil de ler, o linguajar dos autores está muito acessível, né? Então vale a pena a gente tentar se aprimorar um pouquinho nisso aí, principalmente a gente que vive no meio espírita, vive um pouco essa coisa do físico e do não físico, né? Vale muito a pena a gente se aprimorar nesse aspecto e entender essas diferenças, né? De manipulação de energia, de mediunidade, a diferença de que nós não somos separados de nada, que nós somos a própria consciência, assumir essa responsabilidade divina, né? Milton, alguma colocação que você queira fazer? Alguma... Não, Rui, eu só... O Milton é engenheiro, né? Eu não sei como é... Engenheiro... Eletrônico. Eletrônico. E como é que você está vendo... E você também trabalhou muito nos projetos lá de... Sim, lá nos projetos do CTA, né? Do CTA. Na parte de aeronáutica, na parte também de desenvolvimento de projetos de espaço. Na verdade, assim, eu estava conversando agora há pouco aqui com o Helder, né? No intervalo. E a física quântica, ela veio para revolucionar, né? Nós somos formados na engenharia por essa física mecanicista, como ele citou, e agora a física quântica vem revolucionar vários conceitos. Então é uma coisa que ainda não, está no meio acadêmico, né, começando a ser disseminado, salvo o melhor juízo aí, no meu entendimento. Mas fantástico quando você traz isso realmente para a nossa realidade, essas explicações maravilhosas que eles deu, né? Eu vou dizer aqui que influencia no mundo dos espíritos, né? Que nós, como os espíritas, né? Vivemos no mundo dos espíritos, vivenciamos as experiências no meio né, no mundo dos espíritos, muito mais nessa parte de mediunidade, que é uma coisa, assim, pelo menos até hoje que eu entendo, que eu vi, o meu espírito é o que trata, né, de uma forma melhor, né, essa parte desses conceitos, né? Eu tenho a agradecer, Rui. Não sei se eu correspondi à expectativa, né, de estar aqui substituindo o nosso amigo Jorge e o Rodrigo, mas eu vou fazer o seguinte, eu venho fazer um estágio para na próxima eu estar mais, vamos dizer, calibrado aí, afinizado. Mas, Milton, não foi sem segundas intenções nós convidamos você, viu? Então, tem alguma coisa física quântica nisso aí? Tem alguma coisa de ego aí? Nós queremos ver se você faz um trabalho com a nossa mocidade, porque você tem muita ascendência com os nossos jovens, para que eles possam também se inteirar nos nossos trabalhos aqui do Vivência Espírita, porque nós temos uma rádio aí 24 horas no ar, que nós precisamos reformular a sua programação, e nós gostaríamos que os nossos jovens estivessem presentes nessa reformulação. E você, como aquele mentor, né, aquele que a garotada admira muito e gosta muito de você, como eu também particularmente gosto muito, então, para você incentivar essa criançada, os nossos jovens, para que possa pensar em um programa junto com a gente na nossa rádio Vivência Espírita. Será um prazer, Rui. Tá bom? Na verdade, a nossa admiração é mútua, né? Aqui o Rui foi meu dirigente, numa oportunidade que eu fiz um curso de médios, e eu tenho muito da sua influência, você sabe disso, inclusive na condução lá, e nos trabalhos do Paulo de Tarso, né? Nos erros, obrigado. Muito acerto. Olha, eu acho que a gente acerta mais. Eu vou na filosofia do nosso querido irmão Everaldo, né? Das pessoas que eu tenho também, assim, muita gratidão. O Everaldo sempre fala, não existe erro, existe sempre acerto, né? Justamente. E ele era aquele que tudo na vida era formidável, né? Formidável. Oh, bastante fome. Oh, formidável. Quebrei a perna. Que maravilha, formidável, né, meu irmão? Maravilha, né? Que maravilha. Era que maravilha e formidável. Maravilha. E uma vez nós estávamos conversando, pô, mas você levou uma cacetada aí, perdeu um monte de dinheiro, e daí? Maravilha, meu irmão. O que eu aprendi levando uma rasteira aí do companheiro. Maravilha, falei, poxa, esse cara um exemplo de perspectiva da consciência, né? Da consciência. Mas, Milton, o telefone está aí para os seus agradecimentos, para mandar um abraço lá para a Rose, que ela está nos ouvindo? Com certeza, deixei lá o radinho ligado para a Rose, né? Beijo aí para minha esposa, né? Pessoa que realmente eu a considero uma das minhas mentoras, sempre me orientando, me ajudando muito nesses 33 anos de casamento, mais uns 4 de namoro, já estamos aí numa longa caminhada, né? Parceiraça, né? Como diriam os jovens aí. Tá certo? Então eu agradeço, Rui, por tudo aí, agradeço pelas oportunidades, agradeço o Eldo. Brilhantes explicações aí, né? E eu tenho que agradecer então ao Paulinho, que está na técnica, a Márcia, que trouxe um bolo muito gostoso pra gente agora, depois do programa. O Serginho 1, o Serginho 2, né? O Serginho 1 que fica lá nos microfones, e o Serginho que ficou na técnica hoje aí, fazendo o programa aí para o ar. E também o Antônio Carlos Assunção, que é o pai do Éder, que a gente conhece há muito tempo, né? Que é o médium de transporte. Né? E vamos agradecendo ao Éder. E nossa última música, viu, vai ser com o Éder Moreno. Ligação Celestial, que vai ser a música que nós vamos encerrar o nosso programa. Deixamos o microfone para o Éder, para os seus agradecimentos, e também nós gostaríamos que ele fizesse uma prece de encerramento do nosso programa. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, muito obrigado por poder transmitir essa nova perspectiva, né? Isso é muito importante hoje em dia, não só para o meio espírita, para a humanidade, né? É muito legal a gente estar aprimorando isso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que a gente cresce muito vindo aqui também. E você disse que talvez tivesse os versos de Vinícius aí como encerramento. Isso, vamos ver se vai ser possível. Então vamos lá, vamos aguardar o Vinícius se comunicando, trazendo poesias para o encerramento do nosso programa. Se afastam os rumores, quando se afastam as dores, quando a escuridão é tão necessária quanto a luz, criamos um novo olhar. Sabemos da importância do todo e aprendemos muito mais o que é amar. Quando essa vida se apresenta como oceano, erguemos nossas velas, pegamos nossa nau e nos pomos a navegar. Que o vento da mudança nos guie. Que as estrelas da sabedoria nos levem a algo maior. Que sejamos navegantes do amor. Amor este que pode nos fazer de cada dia algo melhor. Que sejamos instrumentos prontos à influência do amor, este sentimento único, mais belo que existe. Sabendo que a parte da jornada, ficar sozinho, triste, como aprendizado, como caminho bem traçado pelo Pai Maior. Quando sabemos que no amor não há exceções, quando sabemos que o amor não nega, só agrega, aceitamos todas as emoções e nos tornamos assim humanos e divinos em todas as percepções. Um grande abraço. Bom dia a todos. Muita paz, muita tranquilidade. E agradecemos também a nossa irmã Graça, a Márcia, que estiveram aqui conosco. Um bom dia a todos. Fácil de fazer, deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Foi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo ti, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô Jesus, é ligação direta. Passa, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô Jesus, pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus.